Marina, morena, Marina, você se pinta. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Que pinto este arroz que tu gostas e que sou teu. Marina, você já bonita que Deus lhe deu. E aborreces de zanga de ana por esbalar. E quando me zanga, Marina, não se perdoa. E já desculpei muita coisa, você não arranjou outro igual. Desculpe, morena, Marina, mas eu estou demais. Morena, Marina, você se pinta. Marina, você faça tudo, mas faça um favor. Que pinto este arroz que tu gostas e que sou teu. Marina, você já bonita que Deus lhe deu. Quando me zanga, Marina, não se perdoa. E já desculpei muita coisa, você não arranja outro igual. Desculpe, morena, Marina, mas eu estou rimando. Rimando com você, rimando com você.